trabalhar amanhã. A seleção vai jogar e vai ser campeã. Eu vou beber, eu vou pular, eu vou gritar como ninguém. Pode crer, no outro dia eu vou faltar também. Por mais que eu tente negar, por mais que eu diga que não, branco, verde, azul e o amarelo é o meu coração. Quero essa estrela brilhar, quero essa taça na mão. Quero ver meu Brasil tetracampeão. O que posso fazer é acreditar e torcer, balançar a bandeira, pintar a cara nessa brincadeira, acender uma vela e andar de joelho, sofrer, sofrer e ser brasileiro, brasileiro. Eu vou com o Brasil voltar com a taça na mão. Pra frente, Brasil, vamos à seleção. Eu vou com o Brasil voltar com a taça na mão. Pra frente, Brasil, vamos à seleção. Não diga que não acredita em seu time, em seu país, e que a alegria desse povo não te faz mais feliz. E quem não se emociona em ver a ola verde amarela, vem comigo agora, que faz da hora, não espera. O que posso fazer? De repente é torcer, desmaiar de emoção, ficar com o coração na mão, morrendo em frente da televisão. É um ataque de nervos, sofrer, sofrer e ser mais uma vez brasileiro. Eu vou com o Brasil voltar com a taça na mão. Pra frente, Brasil, vamos à seleção. Eu vou com o Brasil voltar com a taça na mão. Pra frente, Brasil, vamos à seleção. Vou me unir ao mundo inteiro e ansioso esperar Romário e Bebeto me fazendo recordar Pelé, Garrincha, na giga que a nação inventou. E poder gritar, é gol, é gol, é gol.